ser gente, ser fera. Quero ser bicho do mato, do mato. Postes de ferro que temo subir, dos barulhos estranhos. Gosto daqui, do careta que diz que não vai, que pode cair. Dos barulhos estranhos, quero ir pra serra ser gente.